aproveite o som e curte o momento. Corre, vê se ainda dá tempo de dividir comigo essa emoção. Esperamos tanto esse dia, poder mostrar pra sua família que o meu sonho é profissão. Como eu queria estar do seu lado pra fazer valer o passado. Você vai sorrir nessa canção.